Enfrentar leões, enfrentar, passar por cima de uma coisa que tá no lugar da outra. Enfrentar leões, enfrentar, passar por cima de uma coisa que tá no lugar da outra. Mordida, a pele fica ferida. Prossiga no rastro, no pasto e siga a vida. Por fim, a tristeza é amiga da onça. Ensina a enfrentar leões. Mordida, a pele fica ferida. Prossiga no rastro, no pasto e siga a vida. Tristeza é amiga da onça. Ensina a enfrentar leões. Por fim, a tristeza é amiga da onça. Ensina a enfrentar leões. Tristeza é amiga da onça.